Vital Nozero, direita após. Andael Leda, após Leda Bridge, frente central para Zulu 16, após conforme plano. Controle 198, aciona 5452, 5241. 5457, o transponder, confirmando, chame pronto, pushback, acionamento, trip 5241. 5457, o transponder, chama para pushback, acionamento, 241. Solo, Xanã, meia. É 259, puxa, Xanã no 11, boa noite. Torre 18-6, tem uma posse. Obrigado, bom trabalho, 18-6, até a próxima. Gente, no 1-1 autorizado, apenas atentam o Airbus da TAM parqueando no 08, porém não vai interferir, ok? Chame táxi. Chamaremos, gente, o Airbus lá do outro lado, obrigado. Decolado aos 4-5, chama o controle em 198. Controle 198, está 38 na fecha. Seguiu, novembro, fica com o meu. Mantém com o servidor de 500 pés no litoral, ajuste em Salvador no 0110, conforme no Pituaçu. Controle Salvador, está 3897. 3897, boa noite, contato radar. Vou ir na Pro de Leda, suba para o 340. Pro de Leda, subindo para o 340, está 3897. WebJet 5890, está autorizado a final ILS, desça para 2000 pés, 10010, informe estabilizado. Sente autorizado ILS X-Ray, desça para 2000, 1010, ajustado, final estabilizado, Web 5890. Solo 48, libera a direita, chame solo 219. 4829, direita. Salvador, Santos 3, 603. 2603, boa tarde, táxi via Alfa. E mantenha a posição antes do táxi ser Juliette aguardando. Vou só confirmar o gate de destino, ok? Ok, temos aqui o 7, Alfa antes da Juliette aguarda. 7. O TAM 3603, o portão de destino será o 03. Então ingressa a critério Juliette ou Índia, ok? TAM 3603. Obrigado, a critério Juliette ou Índia, posição 3. Confirme, chamando o solo. Gol. 1940, gate 5. Gol no 940, minutinho para o pushback do lamento no 05. Me escuta, por gentileza. Ok, aguardando. O TAM 3603 vai ingressar via Juliette ou Índia para o 03? Confirme. Juliette. Entra. Ao ver, Berosca Romeu está visual com o campo. Papai November, Oscar Romeu já está visual com o aeródromo. Chame torre 18 metros, tomou pouso. Oscar Romeu, chame final da 35, vento 080 graus com 9 nós. Chamar na final da 35, November, Oscar Romeu. Essa para 4 mil pés, 1010 no ajuste. Na 6259, não escuta? Para o táxi com 127 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando o galeão. Gente, táxi autorizado, vinha Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera, torre em 1-18, decimal 6, 12, o ajuste no 0, 10, bom voo, hoje na 6259. Juliette Alfa no ponto de espera, 18-6, obrigado. 6259. Voo no 940, coordene com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da Oceanera retaguarda, iniciando o táxi agora a partir do gate 1-1, autorizado para o pushback acionamento no 05, chame o táxi. Após o Oceanera, autorizado no 940. Qualquer dead clear, Mario Arrival, down to flight level 050. Correio TAM 3603, espero que contato com a Infraero, falta um sinalizador aqui no 03. Sim, eu vou contactar mesmo, ok? Obrigado. Uma Vito Bravo Romeo TAM, confirme o speed. 080 graus, 109, chame solo controlado. Chamada solo controlado, November, Rocha Romeo. Have condition maintain 250 knots until it's up in position. Just report for reduce your speed. Bravo Romeo Tango. Report for reduce. Alô, Salvador, boa noite, gol no 273, pushback acionamento no 4, transporte de órgãos especiais. Transportando órgãos vitais, confirme. Confirmo, gol no 273, troque. Ciente, 2104, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Apenas atento ao Boeing da companhia que vai iniciar o pushback no 05, não vai interferir, ok? Ok, muito obrigado. Voo 940 na escuta. Prossigo, 940. Pode iniciar o pushback e acionamento no 05, apenas atentando ao Boeing da companhia que vai realizar também simultâneo no 04, não vai interferir, ok? Tá certo, vai iniciando aqui, obrigado. É 3897, chame agora o centro Recife, frequência 125.1 e alterna 133.25. Centro Recife, 125.1, alterna 133.25, até 3897. Corre o 862.59.010. Chamou o Avianca, é você, né? Chamativo, hoje é 6259. 6259, autorizado a alinhar e decolar, vento de 090 graus, 089. Ali decola no zero, hoje é 6259. November Oscar Romeo, considere o solo ao 54, ao 55 Regina, então livre o táxi até o pátio 5. Gol no 755, número 2 na aproximação, reduza para 259. Número 2, reduzir para 2509 no 755. Aproximação, gato, informação de pistola. Escuta, Wade, escuta no 01. Uno 273, estacionado, pronto para ataque. 190 a bordo, 190 com 3 horas e 19, alterna Campinas. Cliente, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera, torre em 118.6, dúzia, o ajuste no 010, bom voo, gol no 273. 10, Indy Alpha, pista 10.2.612, muito obrigado e até uma próxima. Táxi, gol 1940, 166 a bordo, 4 horas e 5, Galeão. Cruzando no 1210, Nadael. Machané 6259, boa noite, contato Nadar. Sua para o nível 360, autorizada para o de Leda. Leda na proa 360, hoje é 6259. Lima Vitor Bravo Romeo Tango, clear final LS X-ray 1810, down to 2000 feet. 281010. Clear 2000 feet. Corre o gol 1273, Star Postera, visual com aeronave na final. Pronto. Ciente, após o tráfego, ali mantém no 0, 1273. Após a passagem, ali mantém o gol 1273. trip 5218, acione identificação, autorizado a chegar da MAN, desça para o nível 060. Autorizado a chegar da MAN, descendo para o nível 060, 5218. Gol no 776, está reautorizado a descida para 5000 pés, ajuste no 090. Salvador, objeto 5810, lembrou na sua escuta. Objeto 5810, boa noite, está via Alfa Índia para o 01. Alfa Índia 01. Para 3010 com 1010 nas últimas 075. No 776, redução de velocidade para 2109. Reduz para 2109. Colos 2100. Controle 1198. 109, 8? Afirmativo. 109, 8, 73, boa. 7. Bruno 567, confirmando Brasília 360. Confirmo. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Gole, transição UFIT. Controle 119, decimal 8, e aciona 5432 no transponder. 360. Brasília, na Zulu 17, decola da curva direita, Gole UFIT, 198, 5432 o transponder, 1567. Protejamento correto, sem plano pushback treinamento, confirme apenas o portão, por gentileza. Tá no 2. Sim, chama o plano pushback treinamento 02, o gol no 567. Parei. No 755, desça para 3000 e reduz a velocidade para 180 nós. Vai seguir Learjet 35, que está a 5 milhas de Dunham. Reduzindo para 3, para 3 mil, reduzindo o voo no 7. No 755, para o metal de espaçamento, o chassi vetou agora curva direita na Pro 190, limite ao localizador. Direita 190, limitado pelo localizador, bom, 7. 776, intercepte o localizador, Pro a 050, gol no 776, desça para 2000 pés. Desça para 2000 pés, Pro 50, para interceptar o localizador. Ativo e reduza para 170 nós, gol no 776. Repetindo. para 1709. O Xanay 6259, chame Recife, frequência 125.1 e a perna 133.25. 251-3325, Xanay 6259. O Gol 1753, meu pés. Se desça para 2.000 pés e aguarde o vetor para interceptar o localizador. 2.000 pés, ainda na Pro 1.7. Controle, boa noite, Uno 940, passa 1.700. Uno 940, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizada para o de Leda. 360, Leda, 1.940. Lima, Vitor, Bravo, Romeo, Tango, contact now, Tower, 118.6. 118.6, thank you, Dave. Good afternoon, Lima Victor Bravo Romeo Tango, runway inside, 1-0. Lima Victor Bravo Romeo Tango, clear to land, runway 1-0, wind 090 degrees, 09 knots. Hello, Daniel, Lima Victor Bravo Romeo Tango, thank you. 1-0-0, autorizado de interceptar final, para 2000 no 75. Trip 5218, desça para 3.000 pés, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, no ajuste. Para 3.000, 1-0, 1-0, 5218. Salvador, boa tarde, já está 3197. 3197, boa tarde, Galeão 380, minuto em cópia, por gentileza, prepare a Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev. Complete a final ILS, chame torre, frequência 118.6, seu mobile. Torre 186, obrigado, bom trabalho. Gol 1776, complete a final, chame torre Salvador 186, seu mobile. Ok, torre Salvador 186, obrigado. 2 watts, feliz. Número 2, 7. Para 2000, informe no localizador. Ok, ILS, vai mandar pro botão do localizador. Salvador, boa noite, é o voo 776. Voo no 776, número 3 na aproximação, informarei para estar livre. 776. Boa noite, passarei do 2224. Identifique, autorizada a prod de Duna, desça para 2.000 pés, o ajuste 1-0, 1-0. Ciente, está presente, voando Duna, descendo para 2.000 pés, 1.011 o ajuste, do 2224. 1.010 o ajuste. Gol 1273, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 3325. 1-2-5-1-3-3-2-5, gol 1-2-7-3. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia Delta Eco Vitor, quando intercepta Upper November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5461 no transponder. Ok, autorizado Galeão, nível 380, cola pista 1-0, curvando à direita, perfil Leda, após o Bidev, rota conforme o plano, vida inicial para novembro 857. 19-8, controle Salvador, transponda 5461, tá 3-1-7. Protegimento correto, estamos pronto, pushback, acionamento, posição 08, confirmando. Afirmo, 08. Ciência. Que 5298 vai atingir 3000. Atualizado 2000 e a final ILS, trip 5218. Ok, 2000, atualizado ILS. O baixo travou na 90, com 7. Gente. Kilo to April 3, ok? Trip 5241, para, no pátio 3, para pushback acionamento. Trip 5241, no minutinho, por gentileza, pushback acionamento. Temos um Learjet ingressando agora no pátio 3, ok? Atento ao mesmo, após o mesmo parquear autorizado, chame táxi. Após o parqueamento do Lear, está autorizado, chama táxi 5241. Solo 09, libera a direita, 1219. A direita, 219, no teto. Romeo Tango. No 940, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 3325. 251, 3325, obrigado. Trip 5218, passou Duna, completa final, torre 186, tamo posto. Ok, vai chamar 286, grato, uma boa tarde. Para o 06, o gol no 755. Alfa Juliette, para o 06, no 755. Saulo Salvador, boa noite. Gol no 567 para o posto de acionamento no 2. Gol no 567 no 02, autorizado, chame o táxi. Chama pro táxi, 567. 1-767-0219. 776 livrou para o táxi. Bolo 776, boa tarde, táxi Alfa e reportante, o táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportante, Juliette, bolo 776.